Bravo Azul Alfa, em quiosque, assinando do reboque para o Gate 1. Muito obrigado e bom dia, senhor. Bom dia. Seja 3, completa aproximação ILS, 2 milhas do externo, torre 95, hoje 118, meia dúzia, 5973. 118,6, obrigado, 5973. Reautorizado 3 mil pés altimétrico no 0114. 3 mil no 0114, voo no 804. Libera a restrição em pelo? Afirmo. Obrigado. Torre Salvador, muito bom dia. O Rio 5973, passando externo da 10, parte já travada. Rio 5973, muito bom dia, pouso autorizado cabeceira 10, vento calmo. Ele voa 5973. Da Gol, autorizada a aproximação Renato, Whisky pista 10, reposto estabilizado. Autorizado LS Vistão no 0, reposto estabilizado Gol 995. Controle de Salvador, bom dia, o Gol 975, pista Gol, passando nível 210 para 100. Bom dia, 1715, aciona identificação, chegada Pomf, desça para 4000 com 1014, Gol 1715. 4000 com 1014, Gol 1715. 01, aguarde qualquer. Rio 5973, Solos 32, libere a direita e prossiga táxi, Alfa Kilo, parte 3. Libere a direita, Alfa Kilo, parte 3, Rio 5973. No 5 da Gol, vou apelo. Apelo, Gol no 795. Approach, good morning, goal 1607, OAR passing for the level 200, descend for the level 160, formation goal. Okay, goal 1607, Skokite, then descend, maintain 5000 feet, 104 at bomb for arrival. 1605. So 14 bomb arrival, goal 1607. Roger, 1607. Passou o Serravita 366, completo final, Renave, torre, corrijo, final, William F. Whisky, chega por 118 medos. Prossegue no ILS, então, voa no 995, chama torre 118 medos. 1804, desce para 2000, livre ILS, via bom, fechão estabilizado, 1804. 2000, autorizado ILS, pode prosseguir para o ILS Whisky? Ok, afirmativo. Após pelo Serralita 366. Obrigado. Boa noite, Salvador. Bom dia. Gol 1897. 1897. Bom dia. Bom, se desça para 060, reduzindo 250 nós. Vigilância radar. 060, 250 nós. Gol 1897. Luno 6, subida da El, Leda, Bridge, primeira curva direita após a decolagem, 5176 o código, 1935 é o controle. Ativo 360, preso Luno 6, confira autorizada, da El, Leda, Bridge, curva direita, 5176 transponder, 1935, controle. Correto, senhor Brabo Chubé, acionamento. Trabalhando. 37, sob vetoração para espaçamento, direita para o A220, limite localizador, 1897. Dirija 220, limite localizador, gol 1897. Acima, tráfego 12 horas, meia dúzia de milhas, rumo sudoeste, livrando 110 em descida. Gol 1904, completo final, Whisky, torre 118, meia dúzia, bom dia. Obrigado, 2862. Salvador, bom dia, gol 1804, estabilizado, baixado, travado na 10. 1804, pouso autorizado, cabeceira 10, vento calmo. É, tive pouso, vento calmo, 1804. Gol no 607, desse manter 3.000 pés, 1014, chegada Ponf. Descent to 3000.01 for both arrivals, go 1607. 1607. No 897, passou 100 em descida, continue para 4.000, reduz a 2.100 nós. Para 4.000 com 2.100 nós, gol no 897. Quatro, solos 4.2, libere a direita e prossiga táxi Alfa Juliette, portão 10. Livre táxi Alfa Juliette para o 10, gol 1804. Atenção, Salvador, bom dia. Altan 3171, posição 7. Gente, da informação Golf, pressão de tráfego para Guarulhos, nível 380. Confirmando 3171, está solicitando cópia Guarulhos, é isso? Afirmativo. Autorizado Guarulhos 360, via Peruísque 50. Subida da El, Leda, Bidev, primeira curva direita, ponta de colagem, 5407 é o código, 1935 é o controle. Autorizado Guarulhos nível 360, via Peruísque 50. Saída da El, Leda, Bidev, primeira curva direita, transporte 5407, controle 1935, distância 3171. Correto, sempre para o chiveque acionamento 3171. Salvador, bom dia, TAM 3859. Bom dia, 3859, essa é a identificação, desce para 050, chegada a Ponce, 859. Desce aos 50 na chegada a Ponce, perdeu contato com o centro rede, TAM 3859. Incidente. Gol no 705, estabilizado no ILS. Completa sinal ILS, torre 118.6 dúzia, bom pouso. Torre 118.6 dúzia, gol no 705, graças, bom trabalho. Bom, 21.607, desça para 2.000, livre ILS, informe estabilizado. 320.000, clear for approach, call established, gol 1607. Passe de sol. 7 à esquerda, proa 1 no 75. 97, esquerda, proa 1 no 75. Esquerda 1 no 75, gol 897. Acima desse, mantenha 3.014. 3.014, 897. 897, redução 1 no 809. 97, esquerda 1950 para o localizador, informe estabilizado. 1950 para o localizador, com 897, comandante estabilizado. Go 1607, 3 miles from the outer marker. Complete LS approach, tower run 18.6. 18.6. Complete the approach, go 1607, bye-bye. Desse, mantenha 2000. Para 2000 pés, 897, tá bom. 3859 via PONF, desse, mantenha 4000, ajustado 1014, 3859. Via 4014, 3859. Tower, good morning, go 1607, 1 mile to outer marker, runway 10. 1607, proceed approach and report to runway vacated. Affirmative, stand by landing clearance, go 1607. 1715, solo ao 50, direita, prossiga táxi via Alfa, Juliette, portão 02. Direita, Alfa, Juliette, portão 02, gol 1715. Salvador, bom dia, gol 97. 897, mantém a aproximação, informarei pista livre. Quase pista livre, gol 97. Gol 1607. Clear to land runway 10, wind, calm. Clear to land runway 10, gol 1607. Para 2000 via livre LS, como estabilizado no localizador 3859. 2000 via reporte estabilizado, 3859. Terra, que lugar está conseguindo o pátio, por favor? Um minuto para cópia. Passou, no 1607 on the ground at 52, leave in next right and procedure taxi Alpha Juliet 285. Alpha Juliet gate number 5, go 1607. 1897, pouso autorizado cabeceira 10, vento calmo. Dia pouso 10, go 1897. Serra aquilo delta pronto para cópia. Autorizado Maceió, nível de voo 290, vai prosseguir na rota direto Nicar e após direto Maceió, subida Puca, transição Aracaju, primeira curva à esquerda após a decolagem, 5401 é o código, 1935 é o controle. Pelo Delta, cotejamento correto, me confirme o PLB, por favor. Pelo Delta, livre acionar, sempre em Nishitaxi. 1897, solo 55, libera a direita, prossegue táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Direita Alfa, reportando antes da Juliette, boa noite, 97. Zona final ILS, visual 3259, estabilizado.